Sobre os modos que o jogo oferecia na versão original, tem uma ausência grande. O jogo não possuía modo arcade, o modo tido como essencial para o gênero, uma escolha que desagradou uma parte significativa dos jogadores casuais. De modo novo, tem o modo história, que inicialmente servia como substituto para o modo arcade, onde cada personagem passa por uma jornada pessoal. Os eventos são contados através de imagens estáticas e texto na tela, o que é uma forma muito simples. E para simplificar ainda mais, cada luta dura apenas uma rodada, o que faz com que essas jornadas sejam bem curtas. E bizarramente, a duração de cada modo não é fixa, varia de personagem para personagem, sendo que alguns possuem mais batalhas e outros enfrentam o mesmo personagem mais de uma vez. Retornando ao Street 4, tem o modo desafios. No geral, são muito mais tranquilos do que em Street 4. Eu pessoalmente consegui completar todos de alguns personagens. Em novidades, agora é possível alterar a visualização dos combos, entre o nome para os comandos, o que facilita a vida do jogador. Também é possível visualizar uma demonstração do combo. O modo sobrevivente também retorna, mas com alterações. Uma delas é que ao final de cada batalha, o jogador pode, ao custo da pontuação acumulada nas batalhas, comprar bônus para a próxima batalha. Esses bônus podem ir de preencher a barra de super por completo, a barra V, causar mais dano, receber menos dano, recuperar vida perdida em batalha, que não se regenera de uma luta para outra, ou aumentar a pontuação ganha na próxima batalha, mas com um limitador. O número de batalhas varia de acordo com a dificuldade, e concluir esse modo libera um conjunto de paleta de cores alternativas para a roupa do personagem escolhido, e no começo era o único jeito de liberar essas paletas. Herdando de Street Fighter 4, Street 5 voltou com um foco maior em online. Uma melhoria significativa em relação ao modo online de Street 4 é que Street 5 adotou o netcode de correção, o Rollback Netcode, ao invés do netcode baseado em atraso, o Delay Based Netcode de Street 4. O jogador pode optar por partidas ranqueadas, partidas casuais de jogadores com ranks diferentes, ou partidas em lobby com até 8 jogadores. E pela primeira vez, o jogo permitia crossplay entre os jogadores de PC e PS4. Enquanto que o rank online de Street 4 variava de personagem para personagem, em Street 5 ele é único para o jogador. Ou seja, jogar partidas ranqueadas com diferentes personagens altera um único rank. Isso é problemático porque desestimula jogadores a experimentarem personagens diferentes e se restringe a ficarem com um ou dois personagens principais, enquanto jogadores que tentam personagens diferentes podem ter um progresso conturbado nos rankings, seja enfrentando oponentes do mesmo ranking ou de ranking similar e que jogam apenas com um grupo seleto de personagens. Os problemas iniciais foram que o jogo permitia enfrentar outros jogadores uma única vez. Para confrontá-los de novo, seria necessário voltar à fila de espera. A qualidade das conexões no começo era péssima, ainda mais tendo que lidar com crossplay. E outra coisa que irritava é que os mal perdedores, aqueles jogadores que desconectavam antes de perder uma partida, não sofriam punições severas. Esse acúmulo de problemas tornou a experiência de jogar Street 5 online muito complicada. Houve também uma mudança no jeito de como jogar o jogo. Street 5 implementou um modelo de jogo como um serviço. Ou seja, o jogador receberia recompensas ao jogar o jogo. Nesse esquema, foi introduzida uma moeda chamada Fight Money, que é adquirida ao ganhar partidas online, mas somente partidas casuais ou ranqueadas. Os personagens possuem níveis, mas que ao subir de nível não os tornam mais fortes, apenas dá uma quantidade de Fight Money por nível atingido. Para subir de nível, é necessário jogar com personagem online, completar os modos história e desafios do personagem, e completar o modo sobrevivente com ele nas dificuldades diferentes. O Fight Money pode ser usado para comprar a roupa alternativa do modo história de cada personagem, alguns cenários e os personagens DLC que viriam a sair depois. No papel pode parecer interessante, fazer com que o jogador obtenha o conteúdo do jogo ao jogá-lo, mas não deu muito certo. Primeiro porque a quantidade ganha ao jogar era de fato muito pequena, e segundo porque as coisas custavam muito caro. Então, de fato, se o jogador quisesse ganhar os conteúdos do jogo e sem gastar um dinheiro extra, além do que já tinha gasto com o jogo, ele teria que se submeter à grind. Outro lado ruim é que o Fight Money só pode ser adquirido se o jogador estiver conectado à internet, mesmo que não jogue online. E se por um acaso realizar algum feito que envolve o ganho da moeda e estiver desconectado, ele perderá aquela oportunidade para sempre. Street Fighter V foi muito criticado no começo, pelo elenco pequeno, pelo pouco conteúdo offline, pela falta de modo arcade, além dos problemas relacionados ao modo online. Isso prejudicou seu desempenho comercial no começo. A Capcom tinha expectativas de vender 2 milhões de unidades após o primeiro mês desde o lançamento. Porém, nesse período, o jogo vendeu 1 milhão e 400 mil unidades. Mesmo não atingindo a meta desejada, a Capcom tinha planos para dar o suporte ao jogo a longo prazo, e assim vieram os DLCs.